deixar-te louca.

saudade. Responde e fala português, porque estás em Portugal. Diz-me, mãe, que como estás, se tens passado bem ou mal. Tenho andado muito mal, muito trabalho como tu. Já nem me posso sentar e também sei mal ou tu. Ai, coitadinho, estás doente do cu? Horas e 53 minutos, espero que esteja a passar uma boa tarde. Eu tenho aqui uma dedicatória da parte do Sr. Saruga para a sua neta, que está de parabéns em Portugal, e para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os animadores, para o Sr. Lourenço e para seu neto, que ele gosta muito dele, o Sr. Saruga, e para todos os netinhos que ele tem, o Sr. Saruga, e para todos, para toda a família. E o meu banhais, e até já. Então aqui lhe deixo a música O Meu Coração Pensa em Ti a Toda a Hora. Ora então, até já, espero que ele goste, e o meu muito obrigado, até já. Perguntas o que sinto quando te vejo. Perguntas se por ti sinto desejo.

the rivers of Babylon. There we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Memory here carried us away in captivity, required from us the song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange Entre varanas, procurar esquecer umas giginhas, pois estar parado é o melhor. Já dizia a Mariquinhas, você estar parado é o melhor. Pois estar parado é o melhor. Já dizia a Mariquinha. José Claquete, vamos todos a Portugal para fazer lavete. Brunete Casquete, José Claquete, uns vêm de Mercedes, outros vêm de caminhonete. Muito bem, são 18 horas e 16 minutos. Ora então, vou dar a minha receitazinha das filhós da avó da abóbora. Ora então, para 15 pessoas mais ou menos, porque é festa de Natal, noite de Natal, e é sempre um bocadinho de gente, mais gente, não é? Ora então, vai ser para 15 pessoas. Pegamos num quilo de abóbora, partimos-lá os bocadinhos e pomos dentro de um tacho para cozer, com umas areinhas de sal. Então, coze-se, no fim, a ferver mais ou menos uns 10 minutos e estará pronta. Pegam nela, depois de ver que ela está bem cozidinha, tiram-na para fora e põem-na num escoador, num recipiente onde ela vai escorrer. E pode ficar assim, se for para fazer outro dia de manhã, pode cozê-las à noite e ficar a escorrer toda a noite. Se for para fazer no mesmo dia, coze-a de manhã, ao meio-dia pode prepará-las, ou para a tarde, umas horas antes de escorrer. Pronto. Depois de estar escorridas, pegamos nelas e vamos pô-las numa terrina para mode fazermos lá a massa toda preparada para fazer as filhós. Então, pô-mo-la lá dentro, relámo-la bem reladinha com um garfo, se não estiver, claro. Com a varinha não fica tão gostosa, mas seja ao gosto como vocês quiserem. Então, depois de estar bem relada, se vir que está um bocadinho seca, vocês guardem a água que está a escorrer para o recipiente onde vocês puseram a escorrer. Então, se vir que precisa de um bocado de água, deite-lhe um bocadinho de água dessa de cozer a abóbora dentro da terrina onde vai juntar depois aí mais ou menos meio quilo de farinha para 15 pessoas, farinha trigo de branca de neve. E de seguida põe-lhe uma colherinha de açúcar. Pode ser açúcar louro, pode ser açúcar branco, ao gosto de cada um. e juntam lá para dentro da terrina, onde está a abóbora e a farinha. E depois de seguida juntam-lhe mais ou menos uns 3 ovos. Acho que chega. E podem-lhe juntar uma carteirinha ou duas, ao gosto de vocês, de pinhão. Pinhões, à portuguesa. Pinhões. Juntar tudo e mexer toda a massa. Depois de estar bem mexida, vejam mais ou menos que ela não esteja muito líquida, mas um bocadinho dura, nem muito dura, nem muito líquida, a meio gás. E então estão prontas, tenham ao lado já o tacho com o óleo ou azeite a fritar. Normalmente eu frito com azeite do oleifula, óleo do oleifula ou do girassol. Então é ao gosto de cada um. Depois de estar a ferver, põe mais ou menos o tacho bem cobertinho, com 1 centímetro mais ou menos de óleo, a ferver, e vão deitando colherinha a colherinha lá para dentro e pondo numa travessinha ao lado, polvilhando com canela e açúcar junto, ou então pode ser com mel. É muito bom com mel. Ora, e pronto, estão quentinhas são muito boas, e também frias também são. Mas eu adoro mais quentinhas, mas pronto, ao gosto de cada um. E agora, uma vez que está frio, sabem melhor que quentinhas. Ora, pronto, estão prontas para o jantar. Ora, é bom, um bom apetite e até já. E vamos à música. Eu, o último dos teus grandes amores, eu, um louco por te dar meu coração. Hoje, mandando-te estas 24 flores, recebe-as, mulher, não digas não. Esta música é toda das 24 rosas, é dedicada para todas as senhoras, para todas as meninas que estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2 de Orleans. Ora, uma boa continuação de uma boa tarde. Até já. Recorda-te, amor, que alguém te chama. Põe-lhes água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes, são de quem me ama. Se tu andas ocupada com mil coisas e perdoa-me se eu te interrompi. Hoje, mandando-te estas 24 rosas, as horas que por dia penso em ti. Põe-lhes água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Sentires só teu coração, recorda-te, amor, que alguém te chama. Põe-lhes água fresca numa jarra, dentro do teu quarto e junto à cama. Se alguém te perguntar de quem são, tu respondes, são de quem me ama. Água fresca numa jarra, dentro do teu

dedicatória vai ser dedicada para todos os doentinhos espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora então, para que Deus, Nosso Senhor e Nossa Senhora os cubra com o seu divino manto e lhe dê muita saúde e a todos nós. Que assim seja. Muito bem, e assim estou chegando ao fim da minha emissão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Para mim foi um prazer estar aqui na vossa companhia e assim me despeço, que tenham um bom fim de semana, cheio de paz e de amor e de carinho, sempre junto da pessoa que vocês mais amem. E até para a semana, se Deus quiser. Tudo de bom, até lá. Ora então, aqui vou ficar com um bocadinho de publicidade e o meu bem-aja por vocês estarem à escuta da Rádio Arco-Íris. Ora então, até para a semana, se Deus quiser.